DJ WM. E aí, DJ Gem, quer mandar aqui na fã? Areia, areia. E a mãozinha lá, vai pro olho da capital. E elas com o pé na areia, no banho de sol. Eu tomando cerveja, vou ler futebol. Porção de camarão, iguarias. E o toque de limão, caipirinha. Eu vou pegar meu jet e vou buscar um beck. E dar uns dois na ilha. Mas tá tirando onda, mesmo sem ter prancha. E se alcançar do jet, eu vou sacar da lancha. Todo fim de semana é festa na marina. Ritmo brasileiro, festa em alto mar. Um brinde pros verdadeiros. Que nunca falte dinheiro. Se faltar, nós vai buscar. Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiro. Hoje nós é o marinheiro, bota a carne pra assar. Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiro. Que nunca falte dinheiro, se faltar nós vai buscar. Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiro. Hoje nós é o marinheiro, bota a carne pra assar. E bem na sexta-feira, Paulinho me ligou, não vai sair na pagodeira. Vou tranquilo e calmo, sem ter hora pra voltar. Tá duas pisadas no pedal da Panamera. Eu fui convocado e os bigode vai tá lá. Me deu uma dose de Royal Salu pra combinar com a lente da Juju. Dourados, cordão no pescoço, me deixa mais ricoso. Bigode grosso e favelado, chutando areia, eu vou descalço. Olha a sereia, o bronzeado. É, essa escolhi a dedo. Morena verdadeira do cabelo cacheado. Tem cinco tatuagens, mexe salos olhos claros. E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair. Montar na garupa, garupa do jet ski. Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros. Que nunca falte dinheiro, muita paz de manjar. Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiro. Hoje nós é o marinheiro, bota a carne pra assar. 40 graus, só mulherão. Areia mais quente que o calçadão. Queijinho na brasa, caipora, limão. Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar. As lágrimas salgadas que caiu no mar. E as ondas foi levando tudo que passou. Olha a maré, tá do tamanho da morena. Corpo brasileiro, rebolado, sensual. Nunca imaginei fora. Se falta, nós vai buscar. Deixa eles falar. Vou dar tchau pros fofoqueiros. Hoje nós é o marinheiro. Bota a carne pra assar. Vamos de pagodinho. Topa no pandeiro e um gole no gin. Chega a cair lágrima do cabaquinho. Tá chorando. Samba de malandro, sobe poeira do pé. Da mulata, da sandália de prata. A sereia sambando pros piratas. A pisada da nega é diferente. O coração dos maloca dispara. Para tudo, deixa só na percussão do suru. Desce um mais brama pra refrescar. Chegou sexta-feira, bem dura a chuteira. Feijuca na mesa. No repertório é arte popular. Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros. Que nunca falte dinheiro, se falta nós vai buscar. Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiros. Hoje nós é o marinheiro, bota as carnes pra assar. Vamos de pagodinho.